주님 떨어져도 눈깨는 마치 마클랭 서울드라보다 힘마탱에 사파밀레 미야갱 마치 마클랭 스파다나 미야챙 주님 떨어져도 눈깨는 이에오 tava no banco, mandaram descer pra jogar e o visitante de branco tremeu, então fui me alongar, desci um pequeno barranco, em choque de me lesionar, mas se a zaga destrancou, já lançou pro nó que chega a top, toca pra frente, a casa é nossa e a torcida a favor, o coletivo dentro do campo se consagra vencedor do mador dos próprios pés e das palavras nessa diga que exala, adversário dentro da área, trava o combate, junto seu bonde se cala, ala, mais um do flow, sem ângulo, na raça da massa, mais que um triângulo. Martin McLean não leva desaforo, não tem lock, não paga pau pra ninguém. Por quê? Martin McLean, só os brabo da rima tem. Essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na minha chain. Time entrosado no game. Martin McLean, só os brabo da rima tem. Essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na minha chain. Me passa o mic então, foda-se o pop, ouve o tchunog, vai jão. É um flow que te envolve, nós no beat é mob deep, sem nós do N-O-G. Com flow mais sujo que menstruação, sem OB. Nós resolver, sem revolver, não preciso da ajuda do Damas. Pra bater em quem me escuta e me arrasta, desculpa meu parceiro, sei que cê fica com inveja. Sei que sua rima é indireta, a minha não, a minha rima é discreta. Deixa sua mina inquieta e fã da minha rima, toda manhã e todo dia, até sua irmã que é minha boa. Nós vai de fã e é mó brisa, ou vai de tan e agiliza, com a mente sã nessa vida, tá massaclando minha família, falou? Martin McLean, só os brabo da rima tem, essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na minha chain, time entrosado no game. Martin McLean, só os brabo da rima tem, essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na minha chain, time entrosado no game. Eu tô tipo estrábico, uns trago, tô pálido, até nas linhas tem substância, no áudio eu relato tudo. Hoje eu vim no podcast de Blue Cheese, nego. Fiz o blend, wax, com sour cheese, nego. Então foda-se, viu, não fala, só faço foda-se. Meu foco é enquete, os bico treme sempre que ouve as linhas. De esquina começou frio, flow se destacou, fade, chain, hang, todos os moleques escapou. Ei, foca subir, F, saber dividir, né? E ter fé, faço o que faço, foda-se, fale o que quiser. Só sei da xerique, né? Pessoal, se da massa te arranca do game. A cota é criar, não apontar, chegar pra fazer diferente. Martin McLean, só os brabo da rima tem. Essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na minha chain. Time entrosado no game. Martin McLean, só os brabo da rima tem. Essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na minha chain. Time entrosado no game. Au! Cadê? O olho é vermelho, o dedo é amarelo. Coração de gelo, não dava nenhum hello. Hoje querem me dar no pelo. Uou, humidificador de calcinha. Ontem era hater, hoje é fã de carteirinha. Contando as notas, contando as linhas. Ela ouviu sua mixtape e preferiu pegar na minha. Eles falam de nós, tentam ser como nós, mas continuam rimando como meus avós. Foda-se seu Facebook, seu Instagram, seu YouTube. Da Massacan, hashtag manda nude. Martin McLean, só os brabo da rima tem. Essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na minha chain. Time entrosado no game. Martin McLean, só os brabo da rima tem. Essa família é minha gang, liga. Martin McLean, estampada na